Dia 20, o dia da sensibilidade e da diplomacia. O nascido no dia 20 é um ser extremamente sensível, intuitivo e conciliador. Sua principal característica é a capacidade de criar harmonia ao seu redor. Detesta conflitos e sempre busca o equilíbrio em todas as situações. Possui uma imaginação fértil e uma natureza romântica, o que faz com que enxergue o mundo de maneira mais profunda e sentimental. Para ele, a vida precisa ter beleza, leveza e significado. E por isso, evita ao máximo ambientes hostis e tensos. Seu grande desafio está na autoconfiança. Muitas vezes, subestima sua própria força e deixa que os outros influenciem suas decisões. É altamente adaptável, mas precisa tomar cuidado para não se anular apenas para agradar os outros. Seu instinto doméstico é muito forte. Valoriza o lar, a família e as relações próximas. Sente uma necessidade constante de paz e felicidade, mas nem sempre compreende que essas emoções vêm de dentro e não apenas do ambiente externo. Possui uma habilidade natural para compreender e lidar com as emoções alheias, o que o torna um excelente amigo, conselheiro e parceiro. No entanto, essa sensibilidade pode levá-lo a absorver os problemas dos outros, sentindo-se sobrecarregado emocionalmente. No trabalho, se destaca em profissões que envolvem diplomacia, relações humanas, arte e comunicação. Tem um talento especial para lidar com o público e criar conexões profundas. No entanto, deve evitar carreiras muito agressivas ou competitivas, pois pode se sentir desgastado. No amor, é romântico e afetuoso. Gosta de relações profundas e verdadeiras, mas pode ser instável emocionalmente, oscilando entre momentos de euforia e de melancolia. Quando está apaixonado, se entrega completamente. Se não desenvolver bem sua maturidade emocional, pode acabar sendo excessivamente submisso ou manipulador, tentando controlar os outros de maneira sutil para manter a paz ao seu redor. Sua saúde está diretamente ligada ao seu estado emocional. Frustrações, tristezas e decepções podem causar distúrbios nervosos e problemas digestivos. Por isso, precisa aprender a se proteger emocionalmente e a não absorver as dores do mundo. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 20, o segredo do sucesso está em fortalecer sua autoconfiança e equilibrar sua sensibilidade com firmeza. Aqui estão 3 passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Confie mais em si mesmo. Você tem um enorme talento para lidar com as pessoas, mas não precisa da aprovação de todos para seguir seu caminho. 2. Aprenda a impor limites. Sua generosidade é linda, mas não permita que os outros abusem da sua bondade. 3. Transforme sua sensibilidade em força. Sua intuição é uma ferramenta poderosa. Use-a para tomar decisões sábias e seguir sua verdade. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua sensibilidade em um dom que irá guiá-lo para uma vida plena e harmoniosa?